Ainda que cada um de nós experimente a dimensão espiritual como uma realidade que vai além da matéria, temos necessidade de tocar, de experimentar por todos os sentidos a força amorosa da graça de Deus que se oferece a nós. Por isso, existem os sacramentos, sinais visíveis da infinita graça divina, como o batismo e a Eucaristia. E existem também os sacramentais, objetos sagrados que se tornam meios específicos para sentirmos a presença e proteção de Deus em nossas vidas de uma forma palpável, como a água benta, a cruz e o escapulário. Dentre os muitos sacramentais utilizados pelos cristãos católicos, figura especialmente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Escapulário, na sua origem, era um pedaço de pano que envolvia integralmente os ombros. Mas atualmente, pode ser um cordão que traz à frente uma pequena gravura de Nossa Senhora do Carmo e atrás, outra, do Sagrado Coração de Jesus. Quem veste o escapulário, que é símbolo da devoção à Mãe do Salvador, sela um sinal de aliança com Nossa Senhora e exprime dessa forma sua consagração a ela. O escapulário é a principal característica da invocação mariana à Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Foi nesse monte, na Palestina, no século XII, que nasceu a Ordem do Carmo. Ali, os eremitas carmelitas erigiram uma capelinha em honra à Virgem Maria. Algum tempo depois, adotaram o escapulário, que chamaram de traje de Maria, como um sinal da proteção da Mãe de Jesus, não só ao longo da vida, mas também na hora da passagem para a plenitude da vida eterna. O escapulário é utilizado continuamente pelos devotos da Virgem do Carmo. Assim, quem o usa assume o compromisso de não se limitar a somente algumas práticas religiosas, mas de procurar constantemente, como Maria, buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Portanto, esse sacramental não é um amuleto, um sinal mágico de salvação que irá dispensar aquele que o usa das exigências da vida cristã. Ao contrário, usar o escapulário com reta intenção implica comprometer-se com o reino de Deus, buscando a cada dia que o projeto de justiça e solidariedade, anunciado por Jesus e cantado por Maria no Magnificat, se concretize. A festa de Nossa Senhora do Carmo é celebrada no dia 16 de julho, dia em que São Simão Stock, em 1251, suplicando a Nossa Senhora ajuda para resolver um sério problema da Ordem Carmelita, teve uma visão da Virgem que trazia nas mãos o escapulário em sinal de sua amizade. A Virgem lhe prometia com aquele objeto amparo e proteção nos perigos e lhe dizia que o escapulário do Carmo era um sinal de salvação. Pouco a pouco, o escapulário se tornou uma devoção extremamente difundida entre o povo de Deus. Os devotos de Nossa Senhora do Carmo creem que, se portarem devotamente o escapulário, serão retirados do purgatório pela Virgem Maria no primeiro sábado após sua morte. Esse sinal de confiança em Nossa Senhora do Carmo faz com que a pessoa que usa o escapulário se sinta coberta com as graças e a proteção da Virgem do Carmo. De fato, todo sacramental é uma realidade visível que pode nos ajudar a chegar a Deus. Santa Teresa de Jesus afirmava que portar o escapulário era estar vestida com o hábito de Nossa Senhora. A imagem de Maria, conhecida sob o nome do Carmelo, geralmente é representada com o hábito marrom das carmelitas, como as monjas dessa ordem, e uma capa bege. Pode parecer portando ou não uma coroa. Às vezes aparece sentada, trazendo um menino ao colo. Noutras, aparece em pé, com a criança em um dos braços. Porém, em todos os casos, ela, o menino Jesus, ou ambos, sempre apresentarão o escapulário em uma das mãos. Ó doce e forte Maria, és santíssima e por isso estás intimamente unida a teu amado Filho. Intercede por nós junto a Ele para que, levando a imagem de seu sagrado coração às nossas costas, não só nos sintamos protegidos por sua misericórdia infinita, mas também sejamos profundamente misericordiosos com todos. E levando a tua imagem em nosso peito, bondosa Virgem do Carmo, saibamos buscar a vontade de Deus em todos os nossos dias. Dá-nos a tua mão na hora da nossa morte e ajuda-nos a chegar à morada eterna.